balada e a festa vai rolar. Na, na, na. Chuva é da galera, tá colada. Traz o balde de gelada e a festa vai rolar. Sonho toda noite com você. Acordo na esperança de te ver. Não entendo por que você me deixou. Se eu te entreguei meu amor. Marcantes. Thank you.

te dar de presente. Vem amor, vem aqui, vem me amar. Vai chover.

pode me escutar. Toda noite que juraste teu amor e disseste nunca vou te deixar. E ame quando o menos merecer, pois é quando eu preciso de você. Solidão, como posso te esquecer? DJ Rony Moreno é demais. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Aqui

batendo com o seu coração a cada música tocada. Aconteceu assim, não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade, não sabe como queria tanto te conhecer. Com os supertelões e a medalha dourada, fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. Gostei.

DJ Rony Moreno. Tocando a trilha sonora da sua vida. Obrigado, meu Deus.